ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Vou receber agora aqui, já está aqui nos estúdios para bater um papo comigo, meu amigo Vinícius Madeira, que já esteve em outras oportunidades aqui no Programa Expresso para falar de Companhia de Reis, né, Vinícius? Estamos aí falando de várias coisas, né? É, a gente já... Demolês também, não foi? Também. Mas hoje está aqui para falar do lado artístico. Vinícius, que você apresentou no último sábado lá com o Michel Teló no show de aniversário de Guaranésia. Mas antes de falar disso, Vinícius, como é que começou esse seu lado artístico aí, meu amigo? De onde vem isso, esse talento todo? Primeiramente, boa tarde aos ouvintes aí, Antônio Cláudio. Prazer estar aqui na rádio novamente. Então, Antônio Cláudio, começou bem cedo. Sempre gostei de cantar, de tocar, de estar no meio do povo. Companhia de Reis, sempre toquei, cantei também. E após a Companhia de Reis, comecei a cantar as músicas sertanejas raiz, e o povo percebeu que parecia que é do Zé Rico a voz. Puseram cover do Zé Rico, fizeram bastante coisa, e a gente tá aí hoje, canta aí sobre o Zé Rico. Isso, mas isso aí não faz muito tempo, né? Pouco tempo, recente. Mas e aí, você gostou da ideia de ser o cover do Zé Rico no começo? Ué, ou... é bom, viu? É um prazer, né? Você ter o cara... O Zé Rico famoso, Garganta de Ouro do Brasil. Tem história, né? 40 anos de estrada. Mas você procura cantar próximo ao Zé Rico? Zé Rico ou não é natural mesmo da tua voz? Não, a minha voz é natural mesmo, dela assim mesmo. Você nem... Sem esforço. Sem esforço. É o natural dela. Mas você já consegue fazer um show já, Vinícius? Pode anunciar teu telefone aqui pra contratar o Vinícius ou não? Você ainda tá meio no... Eu sou meio vergonhoso ainda. Pra falar, pra conversar, mas você acaba fazendo, sim, a gente faz alguns eventos, sim, faz a sanfona também, né? É. Eu vejo muito participações suas, né? Sim, faço bastante participação. É. Com quem, por exemplo, você já participou, além do Michel Teló, que ficou muito conhecido? Faço participação muito com o Gilmatos, vários, todos os shows dele que eu tô, faço participação, mandar um alô pra ele se você estiver ouvindo aí, agradecer ele também, Derek Rafael, várias duplas que eu chego, que me conhece, me chamam pra fazer participação, a gente tem que ser, lógico, tem que acertar o convite, é muito bem recebido, a gente faz a apresentação, faz. E você já fez algum show sozinho, só você? Já, cheguei a fazer sim. Como é que foi a experiência, Vinícius? Bom, a experiência é muito boa, né? A experiência é um negócio que você leva pro resto da vida, né? Sempre que você tá ali, você tá, cada show que você faz, você vai pegando uma experiência a mais. Mas é bom, cheguei a fazer já no SJ, já fiz na Thaís, acaba... É, e o que rola no show do Vinícius? Que tipo de música? É só o sertanejão? Você vai só na linha do Milionário Zé Rico? Não, vai bastante. Mais o sertanejo raiz, né? Mas bastante diversos cantores, não só o Zé Rico. Que tipo de música rola no teu show? Que tipo de artista você busca lá? João Mineiro e Marciano, Mato Grosso e Matias, Milionários do Zé Rico. Mas se pedir um mais antigão lá, sai numa boa, sai, aí tem que dar uma ensaiada antes. Pedir um Tchon Carreiro lá, sai também. Dá pra sair? Se pedir alguma mais nova que a gente sabe, sai também. Esse é o caminho? É isso que você pensa, Vinícius? Ou não, isso é só um hobby passageiro? Ah, eu acho que é uma coisa que eu quero pra seguir, pra frente. Se tornar progredir. Uma profissão mesmo. Progredir. Tanto na sanfona, quanto na voz, ou no violão que seja. Você prefere qual? Eu hoje gosto muito de tocar sanfona. Adoro tocar sanfona, mas gosto muito de cantar também. Então hoje eu entero muito com os dois. Porque eu vejo que as suas participações especiais o pessoal pede pra você cantar, mas na maioria das vezes o pessoal pede porque, por causa do sanfoneiro, né? Sim. tá faltando um sanfoneiro aqui, vamos chamar o Vinícius. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos. Quanto tempo você já toca sanfona, Vinícius? Sanfona eu comecei com... Tocar eu comecei com 9 anos. Eu tive a minha primeira sanfona. Mas você que pediu a sanfona ou como é que foi? Eu tive sempre, quando eu ia aparecer do norte, sempre tinha umas pequenininhas, aquela de 3 baixos, famosa pequenininha assim. Sempre comprava, toda vez que ia comprava uma, tem até hoje em casa guardado. duas dessas pequenas. E com 9 anos, meu pai comprou uma grande pra mim, de 80 baixo. Não cabia nem no colo, de tão grande que era. E dali pra frente eu fui pegando, gostando mais do que eu já gostava. Fui... Mas você teve aulas ou não? É meio que autodidata mesmo, foi aprendendo? Então, eu tenho um sanfoneiro na família, que é meu tio, já faleceu. Cheguei a aprender um pouco com ele e vim tentando aprender mais. Tirava uma experiência com um, tirava uma experiência com o outro, mas aula fixa, nunca tive. Vamos fazer? Você trouxe um violão aí, né? Dá pra fazer um sonzinho pra gente mostrar um pouco pros nossos ouvintes? Como é que é um pouquinho do cover do José Rico? Não, do Vinícius Madeira cantando? É, ué. Vamos lá? O que você vai fazer pra gente, Vinícius? Vamos fazer aí a carta, então, do José Rico. Opa, essa é boa demais. Os Questionada com o Vinícius Madeira aqui no Programa Expresso. Escrevendo essa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que não pude te contar. Quando você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. Perdoe, amiga, são coisas que acontecem. Dê um beijo nos meninos, pois eu não vou mais voltar. Como eu poderia dar a ela essa carta, como eu vou deixar pra sempre aquela casa, se eu já sou feliz, se eu já tenho amor, se eu já vivo em paz. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Vá sozinha, não vou mais. Vá sozinha, não vou mais. Mas sozinha não vou mais. Lenda essa música, né? Boa. Um dos últimos grandes sucessos da dupla Milionário Zé Rico. Só tá mandando um abraço aqui pra você, viu, Vinícius? Pessoal do grupo aqui, ó, Elton Noronha tá mandando um abraço pra você, parabenizando você aí pelo talento. Obrigado aí, Elton. Me perdi agora aqui nas mensagens, mas é isso daí. Parabéns, Elton. Parabéns, Vinícius. É o Elton Noronha que tá mandando esse abraço, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. Dá os parabéns aí pro Vinícius, pra nós, Antônio Cláudio. Maurício Souza tá mandando um abraço. Parabéns, tá joia. Carla De Lourenço também tá mandando aqui um abraço. Maurício, Regina, todo mundo parabenizando. E tem uma mensagem que chegou aqui de manhã, e essa ouvinte aqui é brava, quando eu não esqueço o nome dela, que ela fica brava comigo. E a Silvia: oi, tudo bem, Antônio Cláudio? Manda um abraço pro Vinícius e diz para ele que amigo melhor não há. E dê os parabéns para ele. É a Marlene e o seu Vitor, pessoas que a gente precisa em nossas vidas. Vinícius, tudo de bom. É a Silvia que tá mandando um abraço. Marlene e seu Vitor são seus pais? Sim, meus pais. Tá, a Silvia tá mandando um abraço para eles e especialmente para você. Mandou um abraço aí pra gente, tudo. O Armando também já tá mandando aqui, ó. Armando do teatro. Ó, vamos mudar de assunto no grupo lá, o pessoal tá falando de outros assuntos. É, um abraço aí pro meu amigo Vinícius. Muito bom esse menino. Como é que surgiu o convite lá pra se apresentar com o Michel Teló? Então, eu cheguei lá no dia, lá no sábado. Eu já tinha conversado com a Cacilda, hoje que trabalha na cultura. Ela tinha me feito convite, falou que ia levar eu no camarim dele. Pra conhecer? Pra conhecer. Pra tirar uma foto. Isso tirar um retrato. Já tinha conhecido, já tinha conseguido. E até então eu consegui, aí cheguei no camarim dele, antes dele, bem antes, e tava o produtor dele musical, pediu pra me cantar uma música, eu levei a sanfona, toquei uma música lá no camarim pro produtor dele ver, saí, aí passou um tempo, ele chegou, tinha bastante gente pra tirar foto, tudo, aí o povo tirou foto, eu entrei, conversei com ele, a Cacilda me ajudou, tenho que agradecer também a Cacilda demais aí, me apoiou, conversou com ele, e ela falou que eu era da cidade, que eu, meu nome, que eu cantava, que eu tocava sanfona. Aí eu ia pedir pra fazer uma música com ele. Antes de eu pedir, ele me concedeu. Ele chamando mesmo já falou. Pra fazer uma música com ele no palco. Fiquei muito contente na hora, falei que ia. Tremeu as pernas um pouquinho? Bastante, no palco, né? Tremi bastante, mas na hora que chamou... Principalmente na hora do convite. Sim, você não esperava. Não esperava de jeito nenhum. Eu esperava que eu ia pedir e ver se talvez, talvez conseguia. E a gente boa, bom, Michel Teló? Muito bom. Ótimo, grande artista, muito humilde. Muito... Eldo Pratinha, tá mandando um abraço pra você. O grande Martins Som, tá ligado também. Martins Som e Palito Som, tá mandando um abraço pra você. Tem mais gente mandando abraço aqui. É, os dois do som. Deixa eu ver aqui. E Vinícius, um grande abraço, é isso. Menina de Ouro, Célio e a Maria, tá mandando um abraço pra você. Vixe, Vinícius, canta muito, ele toca com o meu primo Daniel Reis. Ele tem muito sucesso pela frente. A Daiane Salvador tá mandando também abraço pra você. Tem mais gente parabenizando você aqui, viu, Vinícius? Acho que você deve investir mesmo na carreira profissional. Pelo menos o fã se dá pena aí, tá vendo? Fã aqui, o pessoal já tá tendo bastante. Júlio também tá mandando um abraço. Boa tarde, Antônio Cláudio. Quero parabenizar o Vinícius e falar que é gratificante ver um ex-aluno indo pro caminho do bem. Deus o abençoe sempre. A Fernanda Souza. Sim. Tá mandando um alusão pra você, viu? Vou fazer mais um aqui, Sandrão. João Sebastião, professor João Sebastião? João Sebastião. Também está te mandando um abraço, viu? Grande João Sebastião. Eu vou fazer um intervalinho comercial e depois eu quero que você conte mais um pouquinho dessa experiência lá com o Michel Teló no palco do aniversário de 115 anos de Guaranés. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. É destaque, está no Expresso. E esse menino aqui é um grande destaque, Vinícius Madeira. Ele se apresentou aí no último... Foi sábado, né? Sábado. Último sábado no palco aí do show do Michel Teló. E tem muita gente mandando abraços pra você aqui, viu, Vinícius? Ó, o Carlos Barbosa. Parabéns, Vinícius Teló. Já deu outro nome aí pra você. Já deu até outro nome, artista. Tá vendo? O Vinícius, o Felipe. Vinícius é fera. Letícia, boa sorte, Vinícius, parabéns. Giovanni Brito também está te mandando os parabéns aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. O Cláudio também está mandando. Cláudio, grande Cláudio Paena, alô Cláudio Paena, tá mandando um abraço aqui também para você, viu? Muito valeu, Cláudio. Tem mais gente aqui que mandou no meu particular aqui, deixa eu só voltar aqui. Gil Matos, um abraço aí pro Vinição. Outro para você, Antônio Cláudio. Rafael, da dupla Derek, Rafael também tá mandando um abraço. Pessoal que também participa sempre, né? Como a gente disse, né? Estão sempre te chamando. Sempre faz participação com eles, também tem que agradecer muito eles aí. Sempre a gente tá junto com eles aí. E paga o cachê em dia? Brincadeira, viu? Gilmatos é gente boa. Gilmatos conversou comigo há pouco tempo aqui, tá com um trabalho novo, música nova. E em breve vem com novidades, né? Sim. Você pensa nisso também, Vinícius? Em tá preparando aí pra um trabalho, um CD, alguma coisa nesse sentido? Porque não adianta só ficar cantando aqui em Guaranés, já adianta. Que você quer seguir essa carreira. Por enquanto, hoje, não, hoje, assim, no hoje, agora. Mas mais pra frente, quem sabe? A ideia hoje é fazer um trabalho. Eu não sou muito de cantar sozinho, sabe? Não gosto muito. Mas aí, então o que você vai fazer? Vai ter que arrumar um parceiro? No caso seria. Pretendia. Mas já tem alguém em vista aí? Por enquanto não. Vou ter que fazer um concurso pra arrumar um parceiro aí pro Vinícius? Porque o Guaranés tem muita gente talentosa, né, Vinícius? Tem, bastante. Tem muita gente. Eu tento aqui no programa dar espaço pra todos. Claro que não conheço todos, então muitas vezes a gente tem até tem muitos que é aquele que é artista em casa, não sai, muita gente não conhece. Mas tem bastante artista em Guaranés. Isso aí, então, está à procura de um parceiro, vamos dizer assim. Lá no show do Michel Teló, você cantou qual música com ele no palco? Cantei Estrada da Vida. Dá pra fazer ela aí pra gente? Opa! Essa que é talvez o maior clássico, né? Do Milionário. Um dos maiores clássicos dele. E José Rico, um dos maiores clássicos da música sertaneja em todos os tempos. Estrada da Vida, na voz de Vinícius Madeira. Música. nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Estrada da Vida, na voz de Vinícius Madeira. Tem muita gente mandando abraço. Bateu o recorde de audiência aqui, viu, Vinícius? Mas tá tendo bom, mas... Giovanni Brito tá falando o seguinte, que esse lado seu eu não sabia, tá vendo? É, Antônio Cláudio, o Vinícius canta no final do filme. Sim, fiz a participação no filme lá. Tá dizendo aqui que dá até pra chorar. Que música que é que você canta no final do filme? Eu canto uma música... Ixi, mas é uma música triste, pelo jeito. É uma música... Eu esqueci o nome da música. Sertaneja? Mas aí também é Último Julgamento. Ah, tá. Pra fazer parte do filme. Faz do Giovanni. Tá, deve estar quase pronto, hein, Giovanni? Vai fazer uma gravação, programa, com certeza. É, essa é do Léo Cunhoto Robertinho, né? Sim, é. Original regravou, e o Milionários aí regravou. É, Júlio Souza, Vinícius Madeira, parabéns, garoto. Muito bom. Só um desse fera aí, parabéns. Regina Boturi, parabéns ao Vinícius, que Deus o ilumine. Realmente ele é motivo de orgulho para todos nós, guaranesianos. O Jorge Filho, Antônio Cláudio, boa tarde. Mande um grande abraço ao Vinícius, grande artista e um grande amigo. Deixa eu pegar agora o outro celular aqui, também tem mensagem. Uai. Boa tarde, Antônio Cláudio. Mande meus cumprimentos aí ao meu irmão Vinícius, que sua estrada da vida seja longa. O Elivelton Marino e toda a família está mandando um abraço também muito especial para você, viu? Queria agradecer aí todos os ouvintes que estão mandando um abraço aí, mandar outro para eles tudo aí. E você estava me contando aqui, o Vinícius, o João Carlos estava contando, falando aqui que ele participou do programa Almoço com as Estrelas e você quase participou do Fantástico. Do Fantástico. Tá me falando, né? É, como o Fantástico é que ia vir aqui na sexta-feira, aconteceu um imprevisto, na sexta no sábado, aconteceu um imprevisto dele não vir. E se ele viesse, eu ia fazer parte da gravação deles aqui em Guaranesa, que seria lá na venda do Alto do Minguilo, no sábado à tarde. Mas aconteceu de não pôde vir. Mas se viesse, nós quase parecemos Fantástico. É aquele programa que o Michel Teló tem, né? Sim, eu agora não me lembro Bem o nome sertanejo. Do programa. Bem Sertanejo, que ele apresenta no Fantástico. Sim. Então você seria o convidado da cidade para estar nesse. Que pena, né, Vinícius? Ia ser uma levantada de bola daquelas, né? Mas não fala, vai ter oportunidade. Com certeza, óbvio. Antônio Cláudio, quero mandar um abraço aí pro Vinícius Madeira. Valeu, tá jóia, muito obrigado. Só esqueceu de colocar o nome aqui. Mas agradeço aí a sua mensagem. Coloque o nome aqui pra gente saber quem é você, tá? Ela tá digitando lá o nome. Tem mais gente aqui, Sandro? Vamos fazer depois aquela parceria, Sandro? Do Menotti e Vinícius? Tim Maia. É, Tim Maia. Mexerica, João Mestre, tá te parabenizando. Grande Danilo Estrada também tá te mandando um abraço. A quem mandou a mensagem aqui agora há pouco foi a Adriana. A Adriana é sua prima. Sim. Tá mandando também um abraço. Vinícius, pra gente finalizar, o que que dá pra se trazer pra gente aí? Vamos esquecer um pouquinho do José Rico aí e trazer uma outra música, de outro cantor. Vamos no Mato Grosso e Matias. Vamos lá então? O que que dá pra você fazer do Mato Grosso e Matias? Usei 24 horas de amor. Você só vai nas boas também, né, Vinícius? Só. Vamos lá. Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei em seu lugar, em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sono bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas esse perfume era real, acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim, como nos velhos tempos de amor tão louco. nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdido na loucura desses beijos. Mais um clássico da música, 24 horas de amor. Tem mais gente mandando abraço. Vou aproveitar aqui para última passada aqui, a Cleonice de Guspé. Boa tarde, Antônio Cláudio. Parabéns para o Vinícius. Canta muito bem. A Cleonice de Guspé, ele tem uma voz linda, Antônio Cláudio. Que Deus o ilumine por toda a vida. Valeu, Cleonice. Quem mais aqui? Genivaldo. Queria parabenizar o Vinícius e que ele faça muito sucesso. Mas agora uma crítica. Opa, boa tarde, Antônio Cláudio. Manda um abraço aí pro meu amigo Vinícius. Canta demais, crescemos juntos. Ele era moleque birrento, viu? Mas sempre foi gente boa. Dona Marlene, Vaguinho, ótima família. Quem diria que aquele Vinícius seria esse grande talento? É o Carlinhos. O nosso Carlos Donson, né, Júlio? O nome artístico, Carlos Donson. Tá todos os domingos aqui na Pássaro da Ilha FM. Grande Carlinhos, um abraço para você. Vinícius, não preciso nem falar nada, né? Não preciso nem te elogiar pelo tanto de elogio que já chegou aqui. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns por ter tido essa oportunidade lá de cantar com o Michel Teló. São poucos que têm a oportunidade que você teve. Parabéns e desejo sucesso. E quando você estiver, então, já nessa carreira profissional, espero que você traga o CD, né? A primeira música para tocar aqui, viu? Sim, com certeza. Eu queria agradecer o Antônio Cláudio pelo espaço, os ouvintes aí, mandar abraço. E dizer que é uma experiência muito grande, foi lá. Uma experiência muito grande cantar para muita gente. Subiu no palco lá, olhava para baixo, que é multidão. Eu fiquei muito contente e só tenho a agradecer aí. Não, tem muita gente mandando. O Vaguinho também está mandando os parabéns para você, o Vaguinho do Esporte. Quem mais aqui? Parabéns, Vinícius Madeira, que Deus continue te iluminando. É o Giovanni Brito que também está mandando o alôzão aqui. O Wagner também, outro Wagner aqui, está te mandando um abraço. O Elcio também, manda um abraço para esse grande artista, esse enorme ser humano. O Elcio da Consulte também está te mandando esse alôzão, viu? Te agradeço demais pela presença aqui, Vinícius. Agradeço, eu que tenho que agradecer você aí pelo espaço. E até a próxima, que você sempre tá por aqui, né? Opa! Até a próxima, viu? Aí. Valeu, Vinícius. Vou fazer um intervalinho comercial e volto daqui a pouquinho, inclusive, até aproveitando aqui a deixa que o nosso amigo Elcio mandou esse alô para você, para falar de uma promoção bacana que vai estar rolando aqui no Expresso, na Pássaro da Ilha. Já a gente fala sobre isso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.